alguns anos venho refletindo sobre a questão da exceção na teoria do direito e na teoria da decisão jurídica, e também de que forma ela se apresentou e tem se apresentado na América Latina. Isso já faz algum tempo. O primeiro artigo meu é de 2007, onde eu trato desse assunto, como é que eu estava vendo isso chegar à América Latina, né? E desde lá tenho produzido diversos artigos, produzi um pós-doutorado, que eu publiquei uma síntese em livro aqui no Brasil. Em suma, tenho tentado trabalhar com o tema. É um tema não fechado, porque eu tenho uma dificuldade de erudição, assim, eu não tenho muita facilidade de compreender, né? Então eu tenho que empreender muita leitura para tentar compreender os conceitos, né? E também está me chegando toda hora coisa nova. Hoje ele é um tema, na França, por exemplo, tanto na França quanto na Itália, nas faculdades de Direito, nos Estados Unidos também, é um tema muito tratado, né? Em suma, a limitação do que eu vou falar é que eu não tenho condição de dialogar, por exemplo, com a tradição da filosofia política. Como eu falei, não tenho erudição para isso. E não sou cientista político também. Ou seja, o trato que eu tenho com a questão é mais instrumental. Como é que a exceção toma conta, por exemplo, do aparelho de Estado brasileiro? Como é que ela penetra? Como é que ela ingressa no ambiente do direito? E passa a ser uma forma de condução, vamos dizer, quase de técnica de gestão estatal, de gestão da violência pelo Estado. Então, esse aspecto muito reduzido que eu analiso, eu não sei até que ponto contribui, mas para mim contribui, porque foi me elucidando coisas, né? E eu pude ir entendendo o que estava acontecendo, creio. Com alguns erros, eu já em 2009 falava na possibilidade de surgir algo como a Lava Jato, por exemplo, e do impeachment da presidente, mas achava que o país era muito complexo para ter um impeachment. Mais complexo que Paraguai, que Honduras, não é tanto. Né? Mas, de qualquer forma, fui fazendo essas observações que me cabiam. Fui enriquecendo, creio. Estou enriquecendo até hoje, em termos de entender, ler pessoas que estão refletindo sobre o tema. Eu não tenho como não partir de uma observação genérica a respeito do que acontece no mundo, né? Só para dizer, eu não vou ficar aqui repetindo o nome de autores, eu utilizo basicamente hoje em dia, obviamente, o Agamben, o Schmitt, Walter Benjamin, são os clássicos, eu diria, alguns um pouco mais clássicos, Donoso Cortés, Balladur e Parieri, pensadores, vamos dizer, do âmbito mais do direito, que eu acho que são relevantes. E eu observei que quase todos os trabalhos no tema utilizam esses autores, mas eu vi muito interesse em utilizar autores que normalmente não são utilizados nesse tema e que eu acho que foram os primeiros a enxergar esse novo modelo de Estado autoritário que se apresentou no mundo a partir da década de 80, que são autores liberais, positivistas no campo do direito, Norberto Bobbio, Ferrajoli, né, que viveram o problema do Berlusconi e daí passaram a escrever sobre aquilo de uma forma que eu acho muito instigante e muito interessante, vamos dizer, para nós aqui no Brasil. Utilizo um autor africano que eu acho muito interessante, porque ele analisa do nosso olhar de terceiro mundo, né? E como ele é um pensador da negritude, do pós-colonialismo, ele enxerga uma estrutura que é muito que ocorre aqui. No Brasil, a questão étnica e a questão dos conflitos sociais se confundem. Então, ele chama Achille Mbembe. Eu uso basicamente, tenho usado duas obras dele que eu acho que são fundamentais para o tema que eu trato. Um é Crítica da Razão Negra e outro, Teoria da Inimizade, que é o último livro dele, nem tem em português ainda, que é do ano passado. Mas vamos dizer, e aí eu inicio, vamos dizer, a minha avaliação. Eu creio que o mundo obviamente, depois, no fim da década de 70, marcadamente, começa um processo de um novo capitalismo, que Mabembe fala corretamente que vem expressar cada vez mais um divórcio entre democracia liberal e capitalismo. De alguma forma, horas mais, horas menos, esses modelos econômico e político andaram juntos, vamos dizer assim, num certo equilíbrio, dependendo do momento histórico. Isso se rompe totalmente a partir desse novo modelo, que fundamentalmente é um modelo capitaneado pelo capital financeiro, pelo capital tecnológico e pelo capital militar. Esse modelo, eu vou ter que ser sintético, mas como todo mundo sabe, vou falar coisas aqui que todo mundo acho que cansou de refletir, né? Mas esse modelo ele tem a característica de fazer de forma mais intensa a circulação de capital pelo mundo, né? O Marx, quando formula a teoria dele, tinha 30% da economia europeia. Nesse ponto ele é genial, né? Quer dizer, o fenômeno mal havia ainda na Europa, como capitalismo mesmo, e ele já observa que o capitalismo tinha uma tendência a se proliferar pelo mundo. E é o que o desenvolvimento tecnológico, que é um elemento para mim essencial para analisar essa questão, propicia, é essa expansão do capital pelo mundo, né? E, por outro lado, para dentro dos seres humanos, para a subjetividade. A subjetividade passa a ser um ambiente da política. Havendo a subversão de uma regra básica da economia, me parece, eu não sou economista também, eu fico fazendo incursões superficiais para poder entender o que é necessário para me compreender. Mas aquela regra da demanda e da oferta é invertida, né? A oferta passa a produzir demanda. O Steve Jobs era talvez um cara que observasse muito isso, né? Quer dizer, porque exatamente ela passa a ingressar dentro da pessoa. Eu não falo só de publicidade. Eu falo de toda uma máquina que se constrói de subjetividade para poder permitir a expansão desse novo modelo de capitalismo. Sei lá, ninguém imagina hoje em dia uma história de amor se não for o modelo de Hollywood. Ou seja, é um modelo cultural, político e econômico que molda a nossa subjetividade e, ao mesmo tempo, se expande para o mundo, né? Para todos os ambientes do mundo. Esse modelo gera imensa, como todo mundo sabe, vamos dizer, má distribuição de riqueza, uma desigualdade social imensa. Aí cada economista me diz uma coisa, mas a maioria do que eu li fala que é comparável, talvez, a 29, mas, em suma, é uma situação quase que inusitada, depois da modernização mínima do capitalismo, digamos assim, na sua história, né? E essa desigualdade social intensa, ela exige um Estado autoritário para poder gerir, vamos dizer, a violência que vem da desigualdade. Em criminologia, nós temos pouquíssima coisa concluída, assim. Ninguém sabe, um monte de gente fala, mas ninguém sabe direito de onde vem a violência humana, não há um mínimo consenso nisso. O único consenso que tem, o único truísmo em qualquer pesquisa séria criminológica que você vê, é que eles observam factualmente, por estatísticas, etc., que violência ocorre predominantemente em sociedades desiguais. Não necessariamente em sociedades ricas, nem necessariamente em sociedades pobres. Quando você tem uma relativa igualdade, por exemplo, na pobreza, a violência diminui sensivelmente. O problema é a desigualdade mesmo. Isso é uma observação truística. Não há estudo criminológico, por exemplo, que não observe isso. Pois o Estado, desse novo modelo de capital, e por isso o divórcio com a democracia liberal, precisa cada vez mais ser autoritário para gerenciar a violência que vem deste modelo. E mais do que isso, ela é uma forma de governabilidade no plano global, essa violência. Passa a ocorrer um fenômeno, em certa medida já havia a noção de imperialismo, tal, mas não da forma que a gente vê a partir da década de 80, que é a constituição de uma governabilidade mundial gerenciada pelos interesses das grandes corporações que representam a ponta desse sistema capitalista, né? e que subverte o sentido no plano internacional do Estado-nação. As forças armadas deixam de ser usadas como forma de proteção territorial e de proteção dos Estados e passam a ser usadas como uma força de polícia global. A guerra passa a ser produzida com justificação da segurança global, com a justificação policial. Eu invado o Iraque, não é porque tem um conflito com ele como nação. Essa não é, obviamente, sempre o interesse é o petróleo. Essas coisas. Mas, assim, a justificação deixa de ser um conflito entre Estados soberanos e passa a ser a segurança global. Ele está produzindo armas nucleares, ou está com essa ameaça, vamos invadir uma força de polícia global controlada ou estabelecida por uma decisão multilateral dos Estados, que vai ali, ocupa territorialmente, etc. E, na contradição a isso, incrivelmente, as forças policiais, em especial no Terceiro Mundo, mas também nos Estados Unidos, deixam de ser polícia e passam a ser forças de ocupação territorial. A PM brasileira talvez seja o maior exemplo, ou um dos maiores exemplos disso. Quem for aqui nos territórios ocupados pela pobreza no Brasil vai ter a sensação que está num território ocupado por inimigo. Você não pode circular depois de determinada hora, você está constantemente ameaçado, seja pelo criminoso, seja pela força policial. Ou seja, é muito mais militar do que polícia. Deixa de ser uma polícia e passa a ser uma força militar de ocupação territorial para, com isso, controlar a violência dessa grande desigualdade que se expandiu muito nesse novo modelo. E a última característica que eu queria ressaltar, que eu acho que é um pressuposto dessa análise que eu faço, é que a facilidade de circulação do capital mantém sobre constante faca no pescoço, vamos dizer assim, os Estados nacionais. Se você toma qualquer medida que prejudique o interesse do capital, ele vaza, ele sai fora do país. Por isso que eu sou um pouco calmo nas críticas, eu tenho um monte de críticas a Lula, Dilma, etc. Mas as críticas centrais eu sou um pouco tranquilo, porque objetivamente, assim, eu não vejo muito o que eles poderiam ter feito. Você está com a faca no pescoço. Se você não cumprir certos requisitos de política pública que atendam aos interesses daquele capital, ele sai do teu país com uma velocidade incrível, né? E, ao mesmo tempo, há toda uma política global para conter a circulação de pessoas, que talvez fosse o elemento de contradição a essa governabilidade global. Na hora que você tiver intensa circulação de pessoas, você vai ter possibilidade de negociação da força da mão de obra e uma cidadania global que começa a surgir. Na minha leitura, não tem como alongar aqui. Na leitura que eu estou fazendo, questões como guerra de civilizações, problema com o estrangeiro, é um discurso justificador de uma força mundial que quer impedir a circulação. Para mim, por exemplo, Estado Islâmico, que é para mim um erro de parte da esquerda, aquela história de quem é inimigo do meu inimigo é meu amigo, o Estado Islâmico não é meu amigo. E ele não é inimigo do meu inimigo. Ele é a maior força de justificação do impedimento de circulação de pessoas no mundo hoje e da constituição de uma cidadania global que exigiria, vamos dizer, forças condicionantes desse capital no mundo. Então, na realidade, figuras como Estado Islâmico e esse, vamos dizer, eu chamo de, desculpe quem não concorda, mas fascismo islâmico, ou seja lá o nome que se der, qualquer tipo de fundamentalismo religioso, ele, na realidade, é o discurso justificador para impedir a circulação de pessoas. Essa ideia de cidadania global, para mim, seria a única ideia que poderia oferecer algum tipo de contradição a esta governabilidade. Por que que Lula, por exemplo, eu acho que é perseguido? Ele tem, obviamente, razões que sempre são apontadas no plano político interno, mas eu vejo pouca gente apontando o plano político externo. Eu tenho dados, eu não trouxe aqui, assim, nem tenho tempo aqui para falar, que eu estou procurando pesquisar, porque tenho a intuição bem firme, pelo pouco que eu já li, que Lula, em certo período da história, passou a ser um símbolo do Terceiro Mundo, dos trabalhadores de Terceiro Mundo. Passou a ser uma possibilidade de disciplina. O capital tem o capital militar, tem a violência, tem hoje o poder político e tem o capital, a força do capital. Quem pode se opor a isso os trabalhadores, os excluídos do mundo, só podem fazê-lo pela via de uma disciplina. Isso, para mim, que marca, por exemplo, a falência da chamada Primavera Árabe, etc. São movimentos de pessoas, multidões, como fala Negri, mas sem o elemento da disciplina. Um dos elementos que compõe a disciplina possível é você ter um líder que tenha um certo carisma, ou que seja um símbolo. Lula, se não chegou a ser esse símbolo, ele ameaçou. E aí eu acho que ele mexeu com a alma do sistema. Não estou defendendo ele, não, aliás, não. Para mim, hoje é um indiferente, assim, no campo... Eu estou dizendo só o que me parece que ocorreu. Quer dizer, ele mexeu onde não devia, de certa forma. Quer dizer, ele foi mexer mesmo na alma. E isso eu sinto por dados que você tem de pesquisas feitas por departamentos norte-americanos. É interessante começar a se observar isso. Não tem nada de teoria da conspiração que eu estou falando. Não acho que tem nada de CIA. Acho que é um fenômeno que foi ocorrendo e ele é marcante, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa relação contraditória entre possibilitar uma circulação intensa de capital, mas não a circulação de pessoas, ela passa a ser essencial como um mecanismo de realizar essa ampla desigualdade. Porque você esvazia o poder político de poder. E aí a primeira observação que vem de Bobbio, que eu acho fundamental, por isso que eu não gosto da palavra neoliberal para definir isso, porque a essência, por exemplo, da visão liberal era exatamente a separação de poderes. Não só a separação de poderes clássica de Montesquieu, judiciário, legislativo e administração pública, mas como uma ampla visão de separação de poderes. Por exemplo, ele tem um artigo que ele escreve no último livro publicado dele, com reunião de artigos de crítica a Berlusconi e ao que estava acontecendo na Itália naquele período, ele observa com razão e cita diversos autores. Quer dizer, a noção liberal ela implica em você ter que manter, vamos dizer, separados, exercidos por gente, grupos diferentes, o poder político, econômico e cultural. E o que ele observa naquela nova forma que se apresenta como liberal, ele nega essa condição a ele, esses novos empresários, essa nova governabilidade, é exatamente que o poder econômico passa a realizar a concentração da cultura nessa produção de desejos que eu falei, né, nesse cenário de produzir subjetividade, e passa a centralizar o poder político também através dessa coação econômica. Mantém os estados-nação, vamos dizer, debaixo da baioneta. Isso possibilita um modelo que é extremamente conservador e autoritário, conservador no sentido pior da expressão, inclusive, né, e não um modelo neoliberal. Não é um novo liberalismo que está aí. É uma forma diferente de anarquia de produção intensa que concentra poder cultural e político e, com isso, realiza uma desigualdade social imensa. E, como eu falei, é a parte que me interessa. Para poder realizar esse processo, precisa, dentre outras coisas, de Estado-nação autoritário, que suprima as liberdades públicas e que, obviamente, suprima os direitos sociais ao máximo que for possível. E esse movimento começa a se observar na década de 80, sempre de forma em pinça, eu notei. De um lado, reformas econômicas que retiram o Estado o máximo possível das atividades essenciais para a vida social. Nos Estados Unidos e na tradição do direito público anglo-saxão, isso é chamado public utility. Ou seja, são as atividades essenciais para a comunidade, nesse ambiente do common law, vamos dizer assim, são vistas desde que, de sempre, não há direito administrativo, por exemplo, nesses países, né? São vistas sempre como de propriedade privada, regulada pelo Estado. O chamado neoliberalismo que fez nesse ambiente foi procurar desregulamentar, estabelecer uma desregulamentação dessas atividades. Na Europa continental, o modelo que havia de gestão dos assuntos de interesse coletivo mais intenso, distributivos, etc., era uma outra noção, que faz parte da tradição, vamos dizer, do direito da positivação, do direito da instauração, da ideia de revolução no direito, né, que é o conceito de serviço público. No serviço público, o que há é que essas atividades essenciais para a vida social são propriedade do Estado. E o que o chamado neoliberalismo realizou na Europa nessa ocasião foi a transferência dessas atividades, da titularidade, da propriedade dessas atividades, para a iniciativa privada. Foi uma privatização no estrito senso, mas transformando-a em public utilities. Né? Ou seja, naquele modelo que, vamos dizer, na Inglaterra e nos Estados Unidos era avançado, né, que era um atraso em relação à Europa continental, foi o que o capitalismo conseguiu naquela ocasião e aproveitou a formação do mercado comum europeu, do Estado europeu, que reformou todas as constituições dos países europeus para introduzir esse conceito alterando. Hoje já está recuando muito isso. Né? Mas, de qualquer forma, na época ocorreu. Não foi uma forma muito democrática de se criar um Estado, foi uma reunião entre governantes. Né? Mas, de qualquer forma, houveram mudanças nas constituições que possibilitaram se realizar esse tipo de privatização, aí podemos usar a palavra, na Europa continental. Na década de 90, ao mesmo tempo, perdão, que se produzia isso no mundo, os Estados Unidos, que demoraram 200 ou 300 anos para acumular 500 presos, em 10 anos duplicam essa quantidade de presos. E quase totalidade de população negra e hispânica, latina. Na década seguinte, duplica novamente. Há uma lei de Clinton, né? Esse primeiro movimento obviamente foi de Reagan, mas há uma lei de Clinton, no período democrata, que altera a lei de execução de penas, ampliando muito o aprisionamento, e também duplica novamente na década seguinte. Ou seja, de um lado, se subtrai do Estado poder no campo da possibilidade de realizar benefício social, ou integração, equilíbrio social, e, do outro lado, amplia o Estado no sentido da possibilidade de suprimir liberdades, de aprisionar, de, no caso do Terceiro Mundo, em especial, de realizar genocídio, de ampliar a violência. Esse modelo chega exatamente dessa forma no Brasil na década de 90. Nós quadruplicamos o nosso número de presos, marcadamente negros e jovens das periferias, desde o começo da década de 90. Por outro lado, é na década de 90 também que chegam as reformas empreendidas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, já iniciadas com Collor, mas que ganharam grande intensidade no governo Fernando Henrique Cardoso, em que se pretendeu transformar o serviço público em public utility. Daí que veio o conceito agência reguladora. Agência reguladora não é um conceito próprio da ideia de serviço público. É um conceito próprio, vamos dizer, do ambiente das chamadas public utilities, essa forma privada de conceber, ou privatista de conceber, a prestação de atividades essenciais. Então, isso se inicia. E aí eu tendo a caracterizar esses dois movimentos, um no campo dos direitos sociais, que começa a acabar com o serviço público, com a ideia do Estado como um promotor de um certo equilíbrio social através de direitos aos menos favorecidos, vamos dizer assim, para usar a linguagem que eles gostam de utilizar, né? Aos trabalhadores, etc. Se instaura no Brasil um conceito que Bobbio começa a construir, mas quem desenvolve é Ferrajoli, que vejam, por que eu uso muito isso? Que são autores liberais. Eu não estou usando marxista. Eu acho importante isso para passar para a sociedade. Eles observam esse fenômeno do mundo, eles dão o nome de poder desconstituinte, ou processo desconstituinte, que no campo do direito se caracteriza como você não cria um poder constituinte, uma nova constituição, uma nova normatividade fundamental que substitua a normatividade anterior. Você mantém aquela condição vigente e vai esvaziando ela de sentido. No caso da Europa e dos Estados Unidos, isso se caracterizou preponderantemente por atos legislativos que engrandeciam o poder do executivo. Isso ocorreu na Itália, França, Alemanha, Espanha, Portugal, bastante nos Estados Unidos, com o Patriotic Act, por exemplo, que chegava a autorizar a tortura, chega a autorizar a tortura como método de investigação. Né? Ou seja, você passa a ter leis antiterrorismo, legislação que impede a circulação de estrangeiros, e que retira deles direitos essenciais como pertencentes à humanidade, há um recuo óbvio e evidente tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, desse ambiente da proteção de direitos, da ideia de serviço público. Ou seja, tanto da proteção de direitos em abstrato, né, entendido como direitos humanos, como dos instrumentos estatais que eram utilizados para garantir esses direitos. Aqui na América Latina, pelo que eu estudei, eu creio que há uma diferença muito grande em relação ao primeiro mundo que a gente tem que observar. Desde o começo, o processo se inicia por atos parlamentares na maioria dos países, alterando essas estruturas de serviço público ou buscando alterá-las, primeiro, de forma inconstitucional, por isso aqui é um início desse poder desconstituinte. E, mesmo que a gente fale que sempre no Brasil reinou a violência contra os trabalhadores, contra os negros, isso é absoluta verdade, mas nunca tão exponenciada. Nós saímos de 3 ou 4 mil mortos em violência no começo da década de 90 para 60 mil atualmente. A polícia brasileira atualmente é a que mais mata e morre no mundo. Não há outra polícia semelhante. Nós somos o único país do mundo que ainda mantém taxas elevadas de crescimento no número de aprisionados. E com um elemento novo, passam a ser mulheres, né, negras e da periferia, que passam a ser as mais, que mais aumenta, vamos dizer, o aprisionamento. Os Estados Unidos já parou o número de aprisionados, já está estável há alguns 2, 3 anos. O segundo colocado aí, que é China também, o terceiro, que é Rússia também, nós não, nós crescemos a 6 a 7% ao ano, que é um número imenso. Devemos alcançar o primeiro colocado daqui a uns anos, se continuar assim. Ou seja, isso tudo se dá por um processo desconstituinte, não se altera formalmente, intensamente, a pauta de direitos da Constituição de 88. Inicia-se o processo de emendas constitucionais, né? E com isso vai se esvaziando o sentido da Constituição. Emendas constitucionais e inconstitucionais, o judiciário aceita, isso se estabiliza no sistema. Com os anos 2000, Patriotic Act nos Estados Unidos, uma certa situação global que vai se consolidando, eu creio que há uma alteração de estrutura na América Latina. O judiciário, não vou falar de judiciário, falo de sistema de justiça, que envolve em parte o legislador, os juízes, os promotores, os delegados e a mídia. Eu falo de situação social quando eu falo de situação de justiça e não de estrutura de Estado apenas, né? Esse sistema de justiça passa a ser o fator dominante desse poder desconstituinte, ou seja, do que eu chamo medidas de exceção no interior da democracia. E aí é importante explicar. Com a queda do muro em 89, vamos usar isso como símbolo, passa a haver uma universalização do discurso democrático. Então, o desenvolvimento dessa nova forma de capital se dá numa contradição. De um lado, ele exige um Estado autoritário, do outro, ele passa a vender o discurso democrático para o mundo. Passa a vestir essa roupagem. Então, você passa a ter nos países, não como se tinha no século XX. No século XX, a ideia de exceção é melhor acabada por Carl Schmitt, a partir de autores anteriores, ele colhe um artigo da Constituição de Weimar e passa a desenvolver toda uma teoria de Estado ultra genial, inteligente, tal, né? Muito bem constituída. A partir, no fundo, de uma visão teológica do que é o milagre, etc., tal, ele traz esse tipo de noção para o ambiente da teoria do Estado e desenvolve a teologia política dele, é um dos principais trabalhos, a noção dele de ditadura. Ele traz essa figura do Império Romano, tudo para poder construir a ideia de suspensão dos direitos. Por que isso? Porque eu creio que com as revoluções gloriosas francesa e americana, no ambiente de uma civilização judaico-cristã, onde vem do apóstolo Paulo a ideia de que todos somos iguais perante Deus, no fundo é uma ideia originada dos gregos e de uma tribo específica, pelo que eu pude pesquisar, hebreia, na época, mas se consolida no apóstolo Paulo, né, essa grande noção que revolucionou para mim a história humana, né, face à secularização dessa noção, quando você a traduz em direitos políticos, quando você a traduz em termos de proteção política e jurídica a todos os seres humanos, fica difícil alguém, nesse universo de significação, contestar a essência. Agora, isso não acabou com o autoritarismo. O autoritarismo muda seu discurso. Ele deixa de pregar a ideia de soberania absoluta como um direito divino dos reis e passa a pregar a ideia de segurança. Quando o Estado ou a sociedade é ameaçada por um inimigo, você tem que suspender o direito, quase que ele diz infelizmente, né, para poder sobreviver o Estado e a sociedade. Por isso é que se fala exceção, é uma exceção à normalidade, uma exceção à regra. É como se ele dissesse, esse negócio de direitos fundamentais, etc., humanos, são bons para reger a vida de sociedade pacífica, de uma sociedade ordeira em tempos de paz. Agora, se a sociedade está ameaçada de existência, a sua segurança, a segurança do Estado, por um inimigo, esses direitos, o direito tem que ser suspenso e fica aí valendo uma soberania, entre aspas, absoluta. Uma soberania crua, né, onde, fundamentalmente, o governante tem a disposição da vida dos corpos viventes. Tem a disposição total dos direitos. Suspende-se essa proteção política e jurídica das pessoas. Ou de uma parte das pessoas, de quem for considerado inimigo, depende da situação histórica. Portanto, nós temos aí algumas características de exceção que vão estar presentes em todo o século XX. Primeiro, ela se justifica numa ideia de temporariedade. Ela não traz em si a ideia de permanência. Segundo, ela avisa a proteção com relação ao inimigo, portanto, ela identifica um inimigo. E isso é o discurso justificador para atingir o que, para mim, a finalidade dela é, por razão política e não jurídica, ela suspender os direitos daquele inimigo declarado. Isso, durante o século XX, levou à instauração de governos de exceção. Ou seja, havia interrupção assumida e performática do ciclo democrático, e governos de exceção, governos ditatoriais, assumiu o comando sempre com o discurso da provisoriedade. Foi assim com Hitler, foi assim com Mussolini, com Franco também, na Espanha ficou 50 anos, com Salazar, e com as ditaduras latino-americanas, que não sei quem é que lembra aqui, lembrar talvez não, mas a gente já leu a respeito de que o Castelo Branco, por exemplo, assume, dizendo que ia ficar 4 ou 5 anos e depois ia devolver. Quer dizer, é sempre essa discurso ou justificativa que é típica da exceção. Quem for ler as razões de fundamentação do AI-5 parece estar no limite. Né? Ou seja, essa característica de você estabelecer governos de exceção. Esse modelo, por isso que eu não gosto de usar, eu sou a favor que seja usado no ativismo político, mas na teoria política eu não gosto muito da palavra golpe, porque golpe é um tipo de punch que tem a ver com a tomada do poder de Estado, com a constituição de um governo de exceção. Isso não é muito o que ocorre hoje em dia. Como essa nova forma de capital passou a vender para o mundo uma ideia de democracia, mas ao mesmo tempo, contraditoriamente, pleiteia um Estado autoritário, o que nós vemos surgir, a meu ver, no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental, claro que eu estou dizendo, né? A figura de um Estado com uma roupagem autoritária, perdão, democrática, e com um conteúdo autoritário. Por isso, o instrumento do esvaziamento de sentido, da separação entre significante e significado, não da forma progressista, como os pós-estruturalistas franceses imaginaram, mas de uma forma profundamente autoritária. Quer dizer, você mantém a figura da autoridade democrática, das instituições democráticas, dos processos de decisão democrática, mas subvertidos de sentido. Isso se adapta incrivelmente bem no Brasil. No campo econômico, eu sei que tem aí, não é tão assim simples quanto eu estou dizendo, não sou economista para dizer. Mas no campo, vamos dizer, jurídico-político, isso se adapta extremamente bem, porque nós vimos, na nossa tradição real, é uma tradição que não tem um projeto de nação consolidado, é uma nação para 30% da população. Quer dizer, ela é uma, no campo político é autoritária, existem trabalhos que eu li, inclusive de um argentino que é brasilianista, ótimo, que ele mostra como que a sociedade brasileira, chamada sociedade brasileira, as elites, né, a base, né, social que apoia a exceção, sempre reivindicou o autoritarismo do Estado. Quer dizer, a gente tem uma tradição autoritária. Segundo, eu vou usar a expressão no sentido amplo, né? No campo plano econômico e de acumulação de riquezas, nós temos uma tradição corrupta, porque sempre o Estado foi o filtro da acumulação de riqueza e de realização da desigualdade social. E vejam que isso permanece. O capital financeiro chega no Brasil e ele não produz a apropriação dos interesses públicos como ele produziu no primeiro mundo. No primeiro mundo, o que que o banco vende? Por que que você põe o teu dinheiro num banco que paga menos juros do que o outro? Ele te vende a ideia que ele não vai falir. E é real isso. Ou seja, ele te vende uma garantia pública, que o Estado não cobra nada por ela. Essa é a forma de apropriação, vamos dizer, do interesse público financeiro no primeiro mundo. Aqui não, aqui é direto do orçamento público mesmo. Toma aí 35%, 40% do orçamento público geral do Estado e se apropria dele, ponto. Né? Quer dizer, ou seja, esse mecanismo permanece e o capital, o novo capital se adapta a ele. Né? O capital tecnológico vende para cá lixo. Né? E o capital militar, vamos dizer, realiza o seu aspecto financeiro em menor grau, não é um país relevante, mas realiza sua função de controle muito bem, porque ele internaliza na estrutura das polícias militares aquela lógica de ocupação territorial que é própria da polícia no Terceiro Mundo, e nos Estados Unidos também. Ou seja, nós temos aí um quadro em que a tradição brasileira, que é autoritária e corrupta, mas cujo elemento central é a escravidão, ou seja, uma profunda desigualdade social, que submete o subalterno a um risco de integridade física e de vida, é o que Mabembe chama do devir negro da humanidade. Nós não temos mais exército de mão de obra de reserva, nós temos um grande contingente humano destinado ao mesmo risco de integridade física e da vida que os escravos do século XV ao século XVIII. Só que agora, não vinculados geneticamente à África, é gente do mundo inteiro. Né? Então, ou seja, e nós, isso se encaixa muito bem no modelo brasileiro, porque nós somos um dos países de tradição mais vil no âmbito social, exatamente pelo elemento da escravidão e dessa extrema desigualdade social que põe em risco a vida e a segurança física das pessoas que estão submetidas. Então, esse modelo ele se adapta bem no Brasil, de Estado autoritário, com essas características. O que tem de produção aqui na América Latina, no Brasil também, de diferente da Europa, é que aqui o sistema de justiça é quem passa a capitanear isso, marcadamente a partir do início dos anos 2000. Nós observamos... E aí ele passa a ser o gerenciador de medidas de exceção. Na América Latina, na Europa, o que nós tivemos são medidas de exceção propriamente dita, atos normativos que foram introduzidos por autoridades democráticas, por processos supostamente democráticos, mas com conteúdo agressivo à ideia mínima de constituição, de democracia, de direitos fundamentais. Por exemplo, o Patriot Act dos Estados Unidos foi aprovado pelo parlamento, confirmada a sua legitimidade constitucional pela Suprema Corte, né, e aplicada pelo Executivo eleito democraticamente. Toda essa turma apoiou a tortura. Não apoiou, não, transformou em norma, né, de forma de investigação. Ou seja, o conteúdo elementar de direito à integridade física da humanidade foi aviltado por autoridades democráticas, por processos cuja capa era uma capa democrática, por instituições da democracia. Ou seja, há uma subversão da autoridade democrática, da instituição democrática e dos métodos e processos democráticos para realizar mecanismos autoritários. Aqui na América Latina, esse mecanismo ele é adaptado. Primeiro, a necessidade de haver, como em certa forma há nos Estados Unidos também, que é o país mais desigual da OCDE, né? Uma composição, primeiro, de um estado de exceção permanente para gerenciar a pobreza. Ou seja, de um mecanismo de força, não limitado de fato pela ordem jurídica, que gere os corpos viventes nas zonas ocupadas pela pobreza, de forma a realizar uma opressão geral dessa população a título de combater o inimigo bandido. Essa figura do bandido, do bandoleiro, né, é trazida para descaracterizar a individualidade das pessoas, a sua identidade, né, e esse é o primeiro elemento que você pode falar como Agamben, de vivermos a situação do campo de concentração. Num campo de concentração ninguém tem nome, todos têm números para identificá-los, que é o tipo de linguagem mais genérica que existe. Né? Então você generaliza o conceito, é sempre uma estratégia linguística da atitude autoritária, e descaracteriza as individualidades. Né? E o suspeito de ser bandido é qualquer pessoa da pobreza. Você localiza socialmente esse inimigo. Isso é gerenciado por uma forma de opressão terrível. Nós temos, a maioria das pessoas que têm contato com a polícia nesse ambiente morre. Se não morre, sofre graves prejuízos à sua integridade física. E se é preso sem direito de defesa. Nós temos 42% da população carcerária, que ainda não teve nem decisão de primeiro grau, já está presa, e 70% que não teve decisão definitiva. Nós temos a quarta maior população aprisionada do mundo, onde 2/3 não tiveram decisão definitiva. Estão presos por ordem cautelar. Ou seja, a gente desobedece claramente a determinação da ONU e da OEA de não utilizar a prisão cautelar como forma de controle social. Não há outra explicação no Brasil senão essa. A solução oferecida pelo Supremo, pelo Gozé, uma pessoa que eu admirava, né? Chama Barroso, né? Vamos mudar a forma de qualificar. Vamos deixar que, segunda instância, é a fundamentação dele para a questão, seja a decisão que possa ocasionar aprisionamento por decisão final, né? Ou seja, vamos desobedecer a Constituição que manda que só pode haver aprisionamento por decisão transitada e julgado, como uma forma de mostrar e de alterar esses números. Ou seja, você não altera o número procurando prender sua gente através de decisão final, dando direito de defesa para os pobres. Não. Você procura justificar o número alterando, esvaziando de sentido um direito constitucional. E essa é a fundamentação da decisão, não há nenhuma fundamentação dogmática. Os argumentos são, é feito em outros países do mundo, e daí? Nosso Estado é soberano, a nossa Constituição determina outra coisa. Né? Os outros países do mundo têm outras formas de proteção de direitos. Uma pessoa ser processada, sofrer um processo, na maioria dos Estados americanos, tem que passar pela aprovação. Não é o promotor que processa, como aqui no Brasil. Passa pela aprovação de um grande júri de 21 pessoas do povo, e se eles aprovam a oferta do processo, ou a proposição do processo contra a pessoa, o juiz ainda pode impugnar. Se eles determinam o arquivamento, o juiz não pode impugnar, está arquivado, e a pessoa não pode ser investigada mais de uma vez pelo mesmo tema. Ora, num sistema desse, você tem um entrelaçamento de proteção de direitos e que importam para cá só a questão de segundo grau, sem trazer todo esse mecanismo de proteção de direitos. Isso é um dos fenômenos que interessa para a minha área, para vocês hoje que não vai interessar, que é o transporte conceitual de elementos jurídicos do sistema da tradição, do anglo-saxão, despregados do contexto de proteção, daquele, vamos dizer, intenso, mas secular, mais de secular, de séculos de construção na tradição, que é um direito que vem da tradição, trazido só uma parte dele. Aí aqui vira autoritário. Moro utiliza muito a jurisprudência norte-americana, né, descolada do seu sentido lá, de todo o sentido que ela tem naquele território. Todo mundo fala de desterritorialização de produtos, né, que esse capital global passou a desterritorializar. Você pega uma máscara da África, que lá tem todo o sentido, e traz para a tua casa para decorar. Perde todo o contexto, digamos assim. Né? Pois... Hoje você tem o processo da desterritorialização de institutos jurídicos isolados para trazer essa imagem de democracia com conteúdo autoritário nas decisões. Agora, o que há de interessante é que na América Latina, efetivamente, é esse sistema de justiça quem capitaneia e quem gerencia esse estado de exceção permanente. Os dados são impressionantes. Esses que eu falei aqui. Agora vejam que interessante, um Estado que é o quarto maior aprisionador do mundo, onde a polícia mais mata, onde há um dos maiores genocídios civis em ambiente urbano do mundo, e é um Estado cuja população carcerária é composta basicamente por pequenos traficantes, na realidade usuários que passaram a ser enquadrados depois da nova lei do tóxico, como a turma fala, passam a ser enquadrados como pequenos traficantes, furtadores e pessoas que realizaram roubo sem vítima. Essa é a essência da nossa população carcerária. Os homicídios, só 5% são resolvidos. Aí tem gente que me usou esse argumento, um procurador, um promotor, eu debatendo com ele, um jeito gentil, mas muito autoritário, ele virou para mim e falou, mas como é que o senhor fala em estado de exceção ou poder desconstituinte se só 5% dos homicídios termina essa investigação com a identificação do autor? Eu falo, porque a vítima é a mesma que o autor, participa da mesma população que a autora dos pequenos furtos, do pequeno tráfico. É uma vítima que não interessa ao sistema verificar. Ou seja, é um sistema altamente punitivo que deixa de punir o crime mais grave que tem, que é a ofensa à vida. Isso é incrível como isso se organiza quando se passa a olhar de forma sistêmica. A vítima aqui é o mesmo autor de lá. Quando ela é autora, ela é punida. Quando ela é vítima, o crime não é investigado. E isso é gerenciado pelo sistema de justiça. É o juiz, é o promotor, é o advogado, é a mídia que estimula. A mídia toca na primeira página o dentista, que caso que às vezes acontece, infelizmente, foi gravemente assassinado, e as pessoas pleiteiam mais punição, não para punir homicidas, porque o homicídio continua aí, só 5%. As pessoas pleiteiam mais punição, que vai acabar redundando em prisão de furtadores, gente que cometeu crime contra o patrimônio, e a questão do tráfico, que a gente sabe, a questão das drogas é o grande apio desse Estado autoritário que se instala. E isso leva, obviamente, a surgir o crime organizado, que é uma interessante contradição ao mecanismo, né? Quer dizer, o crime mais violento ele surge exatamente dessa política de aprisionamento. É o que tem levado muitos países a recuarem. É um dos fatores. Porque isso não é tendência brasileira só, não. Então, tem levado muitos países a recuarem nessa política e pensar outras coisas. Não sei o que vem aí, talvez seja pior, talvez não. Mas, de qualquer forma, há esse estado de exceção permanente por toda a América Latina, levantei vários dados, que governa os territórios ocupados pela pobreza, em todos os lugares da América Latina, pelo menos os estados, não estudei todos os estados, dei uma amostra aí nessa questão de no máximo 10 estados, mas em todos é esse sistema de justiça que é composto por mídia, um pedaço do legislador e delegado, juiz e promotor, quem governa esse sistema desse estado de exceção, lhe dando a aparência de democrático, porque tem cobertura de decisão judicial. Os arquivamentos são promovidos com autorização do Ministério Público, dos inquéritos de homicídio. A polícia, quando mata, não tem os seus crimes apurados. Tem uma denúncia grave da Defensoria Pública de São Paulo que traz os números. Vamos dizer, não realiza a investigação, porque a polícia, quando a polícia é autora do homicídio. Então, esse número de 3.500, que é o maior do mundo por ano, é muito maior, de fato. Agora, o que também passa a ver na América Latina, eu acho que é muito interessante, é no campo político. Com a crise que se estabelece nesse modelo de capitalismo, a crise financeira, não dá mais para mediar com estados que concedam, né, creio eu, deve ser isso, né, que façam concessões prejudiciais ao capital financeiro, aqui no Brasil, essencialmente. Né. Então, passa a ser necessário, creio eu, a realização de persecução política, normalmente a líderes de esquerda. Mas, de qualquer forma, surge uma segunda modalidade de medida de exceção, que não é o aprisionamento, a morte, etc. E o aprisionar. Passam a ser o que a gente chama de processo penal de exceção, com a capa e a proteção da autoridade democrática do juiz, e do cumprimento de um processo penal que aparentemente garante direito de defesa, etc., lideranças políticas passam a ser perseguidas. Os advogados Lula têm chamado isso de lawfare. Eu não gosto muito, nesse ambiente que eu estou falando aqui, de usar o conceito, porque ele é um conceito estratégico, ele não é nem do direito nem da política. Mas é um bom conceito, assim, como utilizar como defesa. Né? Quer dizer, essa ideia de que o sujeito passa a ser perseguido por razão política, sob a capa de ter cometido um crime, etc. E aí me levou a estudar como é que esse estado de exceção, essas medidas de exceção, se interiorizaram na América Latina. E aí eu, inclusive, criei, sem querer, uma grande divergência com a Gambem. Tradicionalmente, gente, a exceção foi concebida, desde que ela foi pensada, no começo do século XX, sempre, como eu falei, como uma zona de anomia. Uma atividade de soberania absoluta que não é governada, portanto, por norma nenhuma. Aqui na América Latina, em especial no Brasil já tenho levantado isso, eu creio que ocorre ao contrário, é mais complexo. Para poder satisfazer a ideia de estarmos no Estado de Direito Democrático, o que ocorre é uma hipernomia. Há um excesso de produção, e o governo Lula e Dilma contribuíram muito para isso, estão sendo hoje punidos pela lei que eles criaram, né? E pelos instrumentos de investigação que eles estabeleceram. Mas, de qualquer forma, desde o começo da década de 90, você tem uma ampliação imensa do número de normas sancionatórias. Eu não tenho um número ainda, mas é absurdo. Coisa de um bi. Então, você tem um número imenso de normas sancionatórias. Nas várias áreas, direito administrativo, direito tributário, direito penal, direito urbanístico, direito disciplinar, nas várias áreas do direito você tem um aumento incrível de normas que sancionam a cidadania. Além disso, você tem a produção de normas penais por conceitos indeterminados, o que subverte o sentido do Estado de Direito. Qual que é a lógica do Estado de Direito? Eu tenho que ser condenado por um crime que eu saiba que eu estou cometendo um crime quando eu cometê-lo, que eu tenha condições, pelo menos, de saber. Normas penais produzidas por conceitos vagos, como organização criminosa, lavagem de dinheiro não ligada à lavagem de dinheiro no plano econômico, um conceito meio vago, tudo isso propicia uma alteração jurisprudencial que venha a punir fatos passados de uma forma inovadora no sistema, sem aparentar ser inovadora. Então é interessante, eu sou punido por um ato que eu cometi 5 anos atrás, cuja lei penal naquela época era interpretada de uma forma a considerar lícita a minha conduta, e hoje ela altera a jurisprudência e passa a considerar ilícita, mas como não prescreveu, entre aspas, e a norma formalmente continua a mesma, pune com retroação. Isso é um... Por último, se criam mecanismos de investigação que são contra a ideia de inquérito de investigação. Inquérito é um direito das pessoas. O Foucault fala do inquérito como uma das formas de acessar a verdade no mundo ocidental, né, que ele acha que o ocidental privilegia. Só pode haver inquérito onde não houver devassa. A lógica do inquérito é preservar a pessoa de não ser devassado pela justiça penal. Não é o que nós vimos, por exemplo, na Operação Lava Jato. Eu encontro uma ilicitude específica qualquer, da Odebrecht ou do Lula, e eu pego essa ilicitude específica, aplico uma jurisprudência que eles produziram de que você pode, quando encontra fatos inusitados, abrir novas investigações. Eles usam disso para, no fundo, realizar uma devassa. Fazem 12 buscas e apreensão no Odebrecht. O Lula, 5 inquéritos. Tudo que o Lula espirrou, vamos investigar. O que se promove contra o Lula é uma devassa. Não se está investigando uma conduta para verificar se ele é o autor. Não, vamos pegar, vamos pescar, vamos ver o que o Lula tem de ruim. Então vejam que é interessante. Nós temos um sistema que ele é hipernômico, ele tem um excesso de normas sancionatórias. É óbvio que você não vai pôr a sociedade inteira dentro da cadeia. Então sobra para quem aplica essas normas um grande poder de seletividade e de seleção. Ele escolhe quem vai ser o culpado, quem vai ser enquadrado na norma penal ou sancionatória. E com uma roupagem de Estado de Direito. E vejam que coisa absurda. A ideia de inocência e culpa se dilui. Em certa medida, todo mundo aqui é culpado. Eu posso pegar a vida de todo mundo aqui nos últimos 2 meses, passar um pente fino, e vou encontrar alguma conduta que vocês nem imaginam, mas é crime. Ou pode ser interpretada como crime, dependendo de como interpretar alguma norma penal. Então, a sociedade inteira fica com a faca no pescoço. E reage como a Ana Arendt falava, que o pessoal no campo de concentração reagia. Cada um fica quieto, né? Porque ficando quieto, talvez eu escape. Isso é o que eu tenho chamado de espectro de exceção, que mantém a sociedade sob domínio. Né? Eu creio que a esquerda usa um nome que eu acho equivocado, chama de burguesia nacional. Eu não vejo um dos elementos que é componente para mim da ideia de classe, que é a consciência coletiva. Acho que burguesia nacional não tem consciência que é uma coletividade, que tem interesse em comum. Elas se acham atomizadas no mundo do capitalismo. Mas, de qualquer forma, vocês veem eles sendo abatidos, um por um, E ninguém, todo mundo quieto. Eles não se organizam, não reclamam, não usam do seu poder. Estão extremamente fragilizados. Né? Isso faz parte desse espectro de exceção que ronda a sociedade como um todo. Né? E desses processos penais de exceção que aqui no Brasil atingem a esquerda. Devo dizer que, infelizmente, a minha pesquisa constatou, por exemplo, que Venezuela usa isso contra opositores. Eu li os processos, uma coisa de honestidade intelectual, não pude deixar de registrar. Mas, de qualquer forma, creio que na América Latina é predominante a persecução de líderes de esquerda ou democráticos por esse tipo de estrutura que eu falei. Há um outro elemento que participa da exceção, que eu acho importante entender como componente do conceito do poder desconstituinte e da ideia de exceção, e isso é muito antigo, desde que surgiu os fenômenos do nazismo, do fascismo, que é um grande apoio da sociedade. É uma parcela da sociedade que apoia intensamente esse tipo de conduta. E, em certos momentos históricos, essa parcela pode passar a ser majoritária. A melhor definição que eu vi foi de Hannah Arendt, que ela chama de ralé. Ralé, por ela, não é entendida como um substrato econômico-social, né, menor. É entendida como um conjunto de pessoas, de classe rica, média, pobre, depende de cada lugar, a composição social e econômica disso, mas que, em suma, a razão da sua reunião não se dá pelo extrato econômico ou pela questão econômica, se dá por acreditar numa visão de sociedade a partir de um dever ser. Acredita que a sociedade deve ser una, indivisível, purificada do mal que é a política. Ao contrário da ideia de povo. Povo na democracia quer dizer o quê? Reconhecer que a sociedade é dividida, né? Que a sociedade é conflitada, e acreditar na ideia de que pela política, ou seja, pela democracia e pelo direito, pela justiça, você vai resolver ou tentar resolver pacificamente esses conflitos, vai viver sempre na base do common ground, do diálogo e do conflito. Isso vai ser um mecanismo frágil, mas a humanidade é assim. E, obviamente, a humanidade vai resolver na política e na justiça as coisas de um modo humano, com todas as impurezas do corpo. Vamos dizer assim, não é só a mente, não é só a alma, é o corpo também, com todas as impurezas que ele tem. Né? Essa visão não é partilhada pela ralé. Aqui na América Latina, há, contudo, um elemento essencial na formação da ralé, que é muito diferente da Europa e dos Estados Unidos. Quando na Europa nós sempre vemos líderes populistas surgirem individualmente, aqui na América Latina isso surgiu também na sua história, mas de um tempo para cá passou a ser predominante a ideia de um estamento populista. Em 64 foram os militares. Eles traziam essa ideia de um segmento, uma casta social, que está acima dos outros, acima da média moral das pessoas, tem uma superioridade moral, que a purifica do cometimento dos pecados da política e que, por usar a força, pode trazer ordem para a sociedade, que é a essência da reivindicação da ralé. Hoje, é a figura do juiz delegado ao promotor desta casta social, desse segmento, que cumpre esse papel. A ralé exige do juiz e do promotor não a realização de justiça ou do direito, mas o combate ao crime, ou seja, a ordem, e apoia este tipo de medida autoritária, mesmo, às vezes, contra o seu próprio interesse. Eu conheço caras que são meus clientes, não posso falar aqui, que estão em situação muito delicada com essas operações, e que foram de amarelo para Paulista. O cara lá, indiciado. Eu falei, pô, o que você está fazendo lá, cara? Mas, assim, então, vamos dizer assim, quer dizer, é um sentimento, realmente, e uma concepção que toma conta de uma parcela significativa da população aquele período. E que é conformada pela mídia. Quem é que cria a ralé hoje em dia? É a mídia. E a figura do justiceiro é a figura do novo populista latino-americano. A incompatibilidade disso com a democracia é antiquíssima. Platão, quando discutia com Sócrates na República, Sócrates chega uma hora e pergunta para Platão, e como é que no Estado ideal, que é a ideia do Estado do povo, né? Na época não era bem povo, mas era o que tinha na época de ideia, né? Que a gente vai fazer com os homens superdotados moral, intelectualmente, principalmente moralmente, esses seres superiores? Né? Aí Platão responde, nós vamos honrá-los, nós vamos divulgar para todo o Estado, as suas qualidades, vamos coroá-los e, com muitas honras, conduzi-lo até a fronteira, porque ele não interessa para o Estado ideal. Então, é mais ou menos essa imagem que eu acho que tem que se ter desse justiceiro hoje. Há uma incompatibilidade óbvia entre essas figuras personalizadas que usam a função pública, vamos dizer, para fins de promoção pessoal, inclusive, e que se vendem com uma ideia do fazedor de justiça, se colocando acima da ordem jurídica, acima da Constituição, e como um ser provido de uma moralidade substancialmente diferente do resto da sociedade. Então, eu acho que estão aí... Tem um outro elemento que eu gostaria de falar, que é componente da ralé, do mundo contemporâneo, e a Mabembe aponta isso com muita percussiência, que o pacto humanista, que fazia parte desse frágil encontro entre capitalismo e democracia liberal no século XIX e XX, ele se dilui. As pessoas deixam de ter sublimação por conta de valores humanistas. Deixa de haver aquela autorrepressão humanista que a gente tem que ter para viver de forma civilizada. Então você vê hoje em dia esse tipo de agressividade que tem. Isso é um elemento constituinte da ralé. Na década de 30 foi importante para a Constituição da ralé alemã e italiana. Hoje está sendo importante para a Constituição dessa ralé brasileira. Essa agressividade, essa desumanidade, essa flexibilização, vamos dizer, da sublimação que é inerente ao processo civilizatório. Nós vivemos um problema de ultra-repressão no campo político e de ausência de repressão na subjetividade. É uma das contradições que existem. Eu não queria falar especificamente de Lava Jato, porque eu acho que é desnecessário. Eu acho que eles são, na realidade, a gente ultra-exagera o papel deles, muito pautado pela questão do Lula e da defesa dele, mas, na realidade, ele é um peão num processo muito mais complexo, que eu acho que a gente tem que estar atento, que é um problema global, atinge o direito a hoje uma... Não há praticamente autor de relevo que não trate disso. Todos os autores, acho que de relevo, que não são os teóricos do inimigo, do direito penal do inimigo, etc., tratam desse problema de formas diferentes, é bem verdade. Alguns de forma mais amena, outros mais intensa, mas eu tenho procurado, inclusive, usar muitos autores liberais para mostrar que essa não é uma luta específica social. Quando nós falamos, por exemplo, contra as reformas, tem que entender que aqui no Brasil, no terceiro mundo, nós não estamos falando em direitos sociais ou justiça social. Estamos falando de direito à vida. Estamos falando em contra o genocídio. A exclusão dessas pessoas de um mínimo de integridade física garantida pelo Estado e mesmo da vida. Portanto, você está falando de direitos fundamentais de primeira geração, não os direitos humanos de primeira geração. Que são direitos essenciais à categoria humana, vamos dizer, no trato com o Estado. Bem, eu agradeço, acho que eu quis fazer uma exposição genérica, é meio chata, né? Mas, assim, mas é o que eu tenho pensado. Muito, muito obrigado. Vamos direto às perguntas? Eu esqueci de contratar o café. Você sabe que eu saí daqui sexta-feira com o Rubem, a Valquíria e a Maria Rita Duran. Saímos juntos embora. Eu deixei a porta aberta. Como é teu nome? A Enoi esteve aqui às 6:30? Estava tudo aberto. Aí a Cibele, 8 horas da noite, me ligou. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Não houve a palestra? Não, mas está tudo aberto. Eu deixei a porta aberta. Na minha cabeça, vou te dizer. Então, eu esqueci do café, desculpe. Perguntas? Vamos lá. O Pedro falou.